3208, bom dia. Tony, bom dia, Israel 9977. Zero, três, um, cinco, três. Controle boa, zero, três, um. Zero da El, três, um, cinco, três. 08, obrigado. Salvador, bom dia. Gol 9759, decola da Elma, passa 1800. Quando possível, mostra. bastante, ligada já. Olhe Salvador, bom dia, voo 649, Nadael passa 1500, certo. Bom dia, Azul 4234, 1210, Pucca, transição Aracaju. Deixe que fizeram Pucca 4234.